Alô, você ligado na Rádio Sentinela, nós falamos aqui da rua São Pedro, bem ao lado da prefeitura, em frente à Subprint, onde, neste momento, a Ditran fez a apreensão de uma moto e, ao consultar essa moto, era uma moto roubada. O homem se invadiu do local, o agente Lipinski estava aqui fazendo essa abordagem, quando foi consultar essa moto, percebeu que a moto é roubada. A placa da moto é MDU 2441 de Itajaí, com a CG de cor azul. Essa moto estava estacionada aqui bem ao lado da Subprint. Aí o condutor, quando chegou, questionou o que a gente estava fazendo com essa moto, mas ele não soube dar explicação, estava sem documentos e saiu correndo aqui do local e abandonou a moto. Nesse momento, a Ditran está guinchando essa moto para levar para o pátio e, ao consultar, repito, essa moto era roubadora. E pensa, o que aconteceu nesse momento que você abordou o cidadão aqui? Você vai desvoltar, eu acho que comprou a moto ontem, mas quando ele saiu, a gente percebeu que a moto estava... tinha índice de ser clonada. Aí, quando estamos na central, a moto não consta ser roubada, mas possivelmente é, porque está sem numeração, a placa está totalmente adulterada e a moto está em conformidade com a lei. E a moto, ele não soube explicar de onde comprou a moto, nada? Não, disse que comprou antes para ir trabalhar, queria que liberasse, não, moto retira. E ele não apresentou documento nenhum? Negativo. Saiu correndo do local? Receba de local. Ok, Lipinski, obrigado. Está aí, portanto, informação para você ouvir em Sentinela. Uma moto que foi abordada pelos agentes da Ditran, nesse momento está sendo guinchada. Moto azul, repito, placa MDU 2441, placa de Itajaí, aqui na rua São Pedro, ao lado da Prefeitura Municipal. Gil Dias, repórter Sentinela.